Versos da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 65º episódio. Volta ao mundo em 800 músicas. O Canadá. Timmies and hockey, syrup and bacon, Molson and Mounties at your can stations, throwing on some cheese and gravy on top of our fries. That's a poutine. And we wear our plaid sweaters when we walk amongst the northern lights. Rockies and prairies, oceans and lakes, other than winter all the seasons are great. Brushing off the snow a little longer than we'd like. Uh-huh. But you won't hear us complaining, 'cause that just wouldn't be polite. No, man. 'Cause up here in Canada, the air's clear, the weather's adequate, we all cheer, we're pretty passionate, and everybody has a pet polar bear and a moose. Yeah, up here in Canada, Celsius, kilometers, prime ministers and provinces. We maybe say it different, but we always keep our promises. We said we'd win the gold back in 2010, and we did. But because we're so nice, we'll let you win every now and again. But not too much, 'cause up here in Canada, we like beards, we think they're fabulous. We don't fear if people laugh at us for wearing six pairs of long underwear. Yeah, up here in Canada, basketball, telephones, wonder balls and hockey, snowmobiles, ketchup chips, and even walkie-talkies. Peanut butter, garbage bags, the mighty foghorn. Just a few things that you can thank us for. Shatner, Carey, Myers, Gosling, Reynolds, and Reeves. Candy Short, Michael J., and all Schitt's Creek. Celine, Shania, Adams, Bieber, Bublé, and Drake. We're sorry about Nickelback, yeah, that was a mistake. We're sorry. We're sorry. Yeah, we're sorry, eh? We're so, so sorry. 'Cause up here in Canada, we like beer and our cannabis. And each year, we all get taxed a bunch, but everybody gets free healthcare and a goose. Yeah, up here in Canada. Não sei porquê, hoje acordei mal disposto e lembrei-me só de uma coisa, o Canadá. O que é que te faz lembrar o Canadá? A mim o Canadá faz-me lembrar canadianas. Exatamente. Mas não és muleta. Não, és outra. Então, mas ainda temos aqui o Zé Alexandre, ainda ficou um bocado da semana passada, está aqui há duas semanas de Natal e tem que ir às compras, que a mulher já está a ligar há duas horas. Há duas semanas. Há duas semanas. Escolhes aí duas músicas canadianas, ou vá uma e podes ir andar. Não. O que é que pensas de... O que é que faz lembrar o Canadá? Frio. faz-me logo lembrar de frio. Claro. Imediatamente. Quanto às músicas, Neil Young, não sei o quê, qualquer uma. Neil Young, qualquer uma. Like the leaves around a tree. So others could go one. Cortez, Cortez. Qualquer uma. Olha, há uma que eu gosto muito, porque também toquei nos grupos de bar, do Bryan Adams. Pode ser o aquele que era quase um hino. Summer of Sincerity. Não, antes. I need somebody. I need somebody. Somebody like you. Somebody like you. Essa aí eu já sabia inglês. Aquela. Olha, eu é que o Brian Adams estará de pele. Ele, quando tinha 20 anos, tinha uma pele um bocado. Eu toquei-a e cantei-a muitas vezes o I need somebody numa inclusão. Sim, e agora no presença. Fire in the flame. um cigarro, queria ter um cigarro, não viste? Cigarrinho. Ah, pensava que era uma mosca, vê tu. Não. E tu, o que é que faz lembrar o Canadá, Miguel? Para já é ao lado dos Estados Unidos, que é já uma coisa péssima. Em cima dos Estados Unidos? Em cima. É sempre bom. É sempre melhor. Então, é fazer pressão para baixo. Polícias montados. E há aquelas fardas de... Indígenas bêbados. Sabes que eu no... estive a ver um documentário, que é, qual é aquele, os Inuit, ou... é o meio esquimós, são ali do Canadá. E que eles são proibidos de beber. Ou seja, os brancos europeus introduziram a bebida, agora não os deixam beber, porque eles apanham umas cardigas ali e são muito agressivos. Então puseram lá uma lei que os inuitos não podem beber álcool. Deve ser bem que se bebe no Canadá, deve ser. Cerveja e tem whisky e não sei o quê. Então, que, aquilo lá, em vez de venderem droga, vendem assim pelo canudo, o álcool, o whisky. Falei sim. Yeah. Isso é um grande mistério. Como é que podem se aquecer que a Pamela Anderson também é canadiana? Sei lá, I don't care. Aqui do Conselho do Fundão Grande, há muitos fundamentos aqui envolvidos também estabelecidos no Canadá. Então, se é boa manutenção. A próxima edição do Fatal Sónica 2024, se acontecer, não é assim? Então não acontece, levas uma malha. Há de ser sempre alguma coisa mais desagradável que a anterior e mais desagradável que os baixos, já pensei. Croatas! Não, seriam sérvios. Sérvios. Servo ou croata? Também não são sérvios. Futebol punk servo ou croata? Deve ser muito. Mas já está a ser tratado. Está bem, ótimo. Então pronto, ou seja, vamos ter fatela sónica para o ano também. Ótimo. Agora se é boa a falar. O que é que eu. Eu quero mesmo que. É, aquelas raparigas bonitas. Qual é o desporto? Não, o desporto é com ele, o desporto é com ele. Eu era nos Jogos Olímpicos, que... Curling! Não, isso é contigo. Tu é que gosta de mas que desporto é com ele? Não, o desporto canadiano de tudo. É, vi os Jogos Olímpicos. Desde que fossem canadianas. Não, mas não é uma muleta. Era voleibol de praia, não? Não era voleibol... Agora... Se é brasileiro. É, pá, mas desculpa, mas agora... Calma. Bem, as bandas. Respiro a banda. No Canadá, que eram os The Ox. Se eu disser The Ox, ninguém conhece. Não. São os The Band. Eram os The Ox no Canadá. E tornaram-se os The Band quando começou a tocar com o Bob Dylan. Era o Bob Dylan e a banda. Se houver tema dos The Ox, passa-se The Ox. É. Eles eram os The Ox. O tema The Wait. Take a load off, Benny. Take a son, won't you stay and keep Annalee company? Take a load off Fanny. Take a load off Bree. Take a load off Fanny. And you put the load right on me. He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, no, I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed him when you can? Yeah, take a load off Fanny, take a load off Bree, take a load off. Mundial. Mundial, mas é tipo. Não ficava mal também o Prémio Nobel da Literatura. Não ficava, é um grande poeta na linha do. Diferente do Bob Dylan. Eu acho que o Leonard Cohen é um Bob Dylan mais sofisticado. Sabes que o Leonard Cohen ficou muito contente pelo Dylan receber o Prémio Nobel. Que ele dizia que se alguém merecia era o Dylan, pá. Ele era um gajo tão simples que. I don't want anyone to get alarmed. I know you've probably never seen one of these before, but it goes by itself. Now my friends are gone, and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet, but I hear him coughing all night long. Yeah, 100 floors above me in the Tower of Song. You're very kind. I was born like this. I had no choice. I was born with the gift of a golden voice. 27 angels from the great beyond. Yeah, they tied me to this table right here in the Tower of Song. You can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. They don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. Now you can say that I've grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor. There's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. See you standing on the other side. I don't know how the river got this wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so damn close to everything we lost. We'll never have to lose it again. So I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track. But you'll be hearing from me, darling, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from my window. Tower of Song. Yeah, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day. Through the morning, because I'm so grateful to you, because tonight it's become clear to me. Tonight the great mysteries have unraveled, and I've penetrated to the very core of things, and I have stumbled on the answer. And I'm not the sort of chap that would keep this to himself. Do you want to hear the answer? Are you truly hungry for the answer? Then you're just the people I want to tell it to. Because it's a rare thing to come upon this. I'm gonna let you in on it now. The answer to the mysteries dum dum dum do do dum dum. A polícia montada. Eu vi vários concertos daquela polícia montada que é pá, é fantástico. Estavas a ver de certeza uma banda de lenhadores, que é outra coisa que faz lembrar. Pois é. Dos lenhadores, que é o. Como é que eles chamam? Lumberjack. Lumberjack. Dos Monty Python. José Alexandre, vemos aqui duas semanas. Grande abraço, pá. Vemos no Canadá. Muito obrigado por este bocadinho. Boa viagem pelo Canadá. É. Há outra, coisa. Um grande abraço. Eu acho que o Miguel falou aqui desta da onda dos nativos a beber álcool e ter música nos inuit. Exato. Eles, quem bebe álcool e é índio deve ter música. É um trabalho para o nosso musicólogo serviço. É interessante, porque os inuit têm aquelas cenas dos gargarãs. Portanto, ficamos agora aqui com uma secção de música étnica, que... pré-colonial. Mas olha que, tu sabes, há uma coisa do Canadá que eu me lembro sempre. É aquele filme do... Onde entrou, como é que ele chama? O Kevin Costner, do Al Capone. Dança com Lobos, ai não. Do Al Capone. Sim, é os incorruptíveis, não, é os... Já sei. Aquela coisa que a polícia montada, que quando eles fazem lá... É que nem cinema os canadianos têm. O Canadá faz agora mais um filme, aquele Insónia. Esse, o Al Pacino. Estamos a falar. Aquilo está sempre. Olha, sempre. Olha, estamos a falar. É uma fritaria. Esquece-me, se não houver tempo, da luz ao canadiense, pá. Ah, temos que ter. Mas não vamos perder. A Nelly Furtado. Há lá coisas muito melhores. É pá, a Nelly Furtado nos perdoa. Há lá um duo de duas irmãs. Não. Qualquer coisa de outro lugar. A Nelly Furtado não tem cabimento neste programa. Não tem. Durante dois dias, programo.